Tamo de rolê na quebrada sem lei. Pancada nos falante, é nós ou TV. Se for na humildade, mão pode chegar. São Sebastião e Itapuã Paranoá. Tamo de rolê na quebrada sem lei. Pancada nos falante, é nós ou TV. Se for na humildade, mão pode chegar. Chicote vai estralar. No sapatinho firmeza pode chegar devagar. Bagulho aqui é loucura, Itapuã Paranoá. Vários mano no veneno, gueto não é brincadeira. Cada um no seu corre, juntos da mesma maneira. Baixa de gás é pipoco, que no estilo resbolar. Os moleque sabe que é foda e mesmo assim quer entrar. Liguei meu mano GM que também tá na função. Manda um som pesadão pra alertar os irmão. Lá em São Sebastião nada é diferente. Os moleque é do corre, também top os pente. Nosso corre é de paz pra alertar sobre a vida. Tá ligado parceiro que o crime não é sair. Pesado na lomba da guerra, os pivete tá de cima. No corre da grana do luxo pra bancar as menina. Todo lugar é perigo, cuidado com a pilantragem. É preciso chegar devagar e cola com a malandragem. Tamo de rolê na quebrada sem lei. Pancada nos falante, é nós ou TV. Se for na humildade, irmão pode chegar. São Sebastião e Itapuã Paranoá. Tamo de rolê na quebrada sem lei. Pancada nos falante, é nós ou TV. Se for na humildade, irmão pode chegar. Rap é real, chicote vai estralar. Posso crer, maior satisfação. Tamo firmão no estilo pesadão, pancadão. Nosso bonde não para, conexão. São Sebastião, Paranoá. GM rap no ar, isso favela se pá. A união dos mano, correria, tudo sangue bom. Sem ostentação, sem blá blá blá. Sem meretriz, nossa cota tá em dia. Nós não quer atrasar lado de ninguém. Mas muito me dizem, me disse. Falsos amigos, falsos altos exibidos. Esse sim só quer atrasar. Fala mal pelas costas, mas não vai dar. Meu rap é real e não bosta. Sai pra lá, desencosta, sai da toca mais. Muito cuidado, pois na nossa quebra cê sabe, né? Essa é lei, se vacilar, chicote vai estralar. Então respeita, rapá. Tamo de rolê na quebrada sem lei. Pancada nos falante, é nós ou TV. Se for na humildade, irmão pode chegar. São Sebastião e Itapuã Paranoá. Tamo de rolê na quebrada sem lei. Pancada nos falante, é nós ou TV. Se for na humildade, irmão pode chegar. Rap é real, chicote vai estralar. Tamo de rolê na quebrada com os aliados. Os mano tão na brisa e o brau já tá bolado. São Sebastião, a quebrada dos meus chegados. Itapuã, PRN, tô sempre guardado. Sempre de cima das bike, os moleque enche uma massa. Respeita a quina do outro, cada um fortalece sua quadra. O patrão dita as regras, robôzinho obedece e se cala. Se atravesse o corre, por aqui o chicote estrala. Só no sapatinho você entendeu meu recado. PC sou favela, GM, rap lado a lado. Rap de verdade, não tem papo pros covarde. Invadindo a sua mente mais forte que uma tempestade. Corre pesado, se liga aliado, nós tamo fechado, mas não com errado. Tenho meu valor, luto com vigor, de nós tirador desse mundo e colou. Quero os pivete feliz, bota o som que os mano pede bis. Sem essa de nevar o nariz, contrariando que o sistema quis. Tamo de rolê na quebrada sem lei. Pancada nos falante, é nós ou TV. Se for na humildade, irmão pode chegar. São Sebastião e Itapuã Paranoá. Tamo de rolê na quebrada sem lei. Pancada nos falante, é nós ou TV. Se for na humildade, irmão pode chegar. Rap é real, chicote vai estralar.